620, estabilizado, ele é X-ray, dono zero. 1620, complexo nosso procedimento, sanitário instalador, frequência 118, decimal máximo 5. 18951, 620, vamos para baixo. Controle 1, Chanel 62, certo. Chanel 62, pode contato radar na decolagem, via saída 51, subiu na 28, 360. 360, livre direto, salvo, senhorita. Autorizar direto livre, Chanel 6227. Muito obrigado. Controle. Torre 120 na escuta, boa tarde. Boa tarde, tráfego obstáculo, deixou aproximação, agora de autorização para o pouso, tráfego à esquerda, Charlie 208, Caravan, ciente do seu tráfego. Continua aproximação, agora de pistão 0 livre. Ciente do tráfego, prosseguindo a aproximação, aguardando 1620. Vento 120 graus, 14 norte, pista 0, pouso autorizado. Livre, pouso, gol, 1620. Passando 9805, decolado 37, controle 120, decimal 8. 0, obrigado, outro lado. Posso conseguir o visual 37 da Gol final 90? Formativo, senhor. Condições de ajustar para a vitória simultânea? Formativo. Conforme, continua a aproximação, aguarde o eixo fixo. Posso? Salvador, boa tarde, Conselho de 905. Passaria de 9805, contato radar na decolagem, via saída Coral, sub e mantenha a nível de voo 180. Via Coral, 180, obrigado. Quilo, baixado e travado, vento 120 graus, 14 norte, ajuste de altinho 1019, pista 17, foi autorizado, vamos aqui. Autorizado. Eu gostaria de dar um jeito, eu solicito a prova 230 para levar a informação. Autorizado o desvio, passaria de 9805 após o desvio, Zoe Coral. Desvio, Coral. Via Fox 7121, deixa eu falar. Fox 7219, obrigado. Número 19. Nossa posição coral, seja estado encerrado, mantenha o nível de voo na 00. Sem o controle IES, projeção no 20, decimal 1. Sangosca, voo esquilo no Celos 40, táxi à direita até a mais zero. Estacionar até mais livre. Sente no tráfego avistado, cheque 3 pouso, vento 1, 2 0 graus, como passo nosso. Ajuste 1 0 9, pouso autorizado. Autorizado pouso na 1 0, cenário 6, 3 1 Espera, pronto, cenário 6, 7, 4 3, 2, 7, mantenha a presente posição. Três, dois, sete, Norte, vento 190 graus no 629, ajuste no 019, declare autorizado. Manda 47, controle 120, decimal 8. 208, boa, obrigado. Sobre Salvador, Xanemia 327, boa tarde. Xanemia 327, boa tarde. Contato rodando a decolagem via saída Coral no Bravo, tudo no de 180. Via Coral no Bravo, 180, obrigado. Xanemia 327, informo que o nível de voo 980 disponível para ilhéus, devido ao tráfego na sua posição de 3 horas 28 milhas, com o A-72 subindo para nível de voo 980, devido à operação convencional, devo entregar a separação de 10 minutos para ilhéus. Continue solicitando nível de voo 960 ou 200. 960, tá bom. Gente, sobre mantenha no nível 960, o Xanemia 327. Boa tarde, passeio 2230, autorizado, aliada 410, vento 10 graus, 14. Linha de cola da 02. D2230, decolado 5-1, chame o controle 1-2-0-2-8. 3-0-8, obrigado, boa tarde. Beleza. Salvador, boa tarde, é o passarinho 2230. Passarinho 2230, boa tarde. Contato radar na decolagem via saída ABM, sobe e mantém em nível de voo 180. Sobe e mantém 180 via o... A Arbona está liberada da Stock 3000, 2230. Você tem restrições, passarinho 2230 para nível de voo 180. Tem restrições, 180, obrigado, senhorita. 3115, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, subindo até o nível de voo 360. Via São Bruno, 360, oportunidade de curvar para São Bruno, já? Você inicialmente presente saída, o seu nome é 3115. Passaria do 9805, passa a posição coral, serviçada encerrada, subir na linha nível de voo 980, sem controle ideal, se posição no 20 e sinal 1. Chanemia 327, 57 milhas, sudoeste do Zé Salvador, serviçada encerrada, mantém nível de voo 960, chama controle ideal, frequência 120 e sinal 1. A Papa Luiz, que tango uniforme, mantém a sobrevivência de voos visuais, ajuste no Salvador no 019, mantém o corredor Vera Cruz e passa através de Paripe, acionado 0146. Que ótimo uniforme, gente. Oscar, Oscar Uniforme, prossiga. Sábio número 7, sobre o Rio de Janeiro, slide. Passa Tango, Oscar Uniforme. Salvador, Passaredo 2230. Prossiga, Passaredo 2230. Senhorita, por gentileza, podia coordenar com o Recife para a gente voar com a pista? Sim, eu vou fazer o som, Passaredo 2230. Obrigado, senhorita, na pista. Passaredo 230, vou direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, senhorita, muito obrigado. Chanel 6315, chama centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 123.8. Obrigado. Sim, vou. Contato radar na decolagem, via saída Salvo 1, sub mantém nível 360. Via Salvo 1, nível 360, solicita proa de lida, o Chanel 6355. Chanel 6355, após 2000, autorizado direto lida. 2000 lida, 6355, obrigado. Prossiga. Senhorita, a gente solicita nomeagem. Como que não? Passaram 2230, sim. Se você manter o nível de voo na 60, a voz conta na sua conta sem produzir. Boa tarde, voo 097.0907. 1097, boa tarde, autorizada aérea 401-0049, altíssimo 09. 0907. Vita Índia GDS pra cima. Salvador, terra visual, tá pra Vita Índia GDS, mantenha sobre a área de voo visual, corredor Veracruz, o número 507, ajuste na 019, até através de Paris. Pega o uísque, o nosso uniforme, mantendo o corredor informado, depois de água visual com câncer. Tomando 7 da quadra, zona 2, chame o controle 120, décima 8. Boa tarde, voo 107. Boa. Salvador, boa tarde, voo 107, decolagem do decolado, decolagem do decolagem, decolagem do decolagem, decolagem do decolagem, decolagem do decolagem, decolagem do decolagem, decolagem do decolagem, decolagem do decolagem, decolagem do Luiz, que horas foi uniforme visual com campo? Visual. Sim, está no ingresso no circuito, chame para o Salvador, frequência 1918, décima 95. Luiz, que horas foi boa tarde. Via chegada do médio 1, 2, 4, 5, 0, 0, 5, 0. Ajuste no 0, 1, 9. Autoridade do TAP, ajuste 4, 1, 9, 9. Apau meu bravo Serra Serra, mantendo sobre o jogo de voo visuais, corredor forte, reporte ingressa no corredor intervalo. Chama o centro de ciclo, frequência 128, décima 3, 5, alterna 123, décima 8. Bravo, Serra Serra, mantenha o litoral. Eu posso vir aqui. Obrigado. 3, 1, 5, 5, contato com a zona de colagem via saída Sango 1, submantém nível de voo 320. Sango 1, 320, direto até 3, zona 55. A V4166, vista para 2000 pés, com instruções, ajuste 9019, autorizado o sinal do procedimento em LR, substituído. Opção na 0, passo 2-0. Passo 3-0, instruções, 1019, resposta estabilizar o LR, substituído, opção na 0, 4166. De Salvador, 3155, podemos dar um prognóstico, parceiro? Antes, 1155, vou em luta, agora a coordenação com o centro Recife. Tem uma toleta guardada. Papai Romeu Bravo, Serra, chame tudo, Salvador, frequência 1918, decimal 95. Papai Romeu Bravo, Serra, mantém ali o litoral, autorizado para o cruzamento da final pista 28, reporte para o cruzamento da final da pista 35. Mantenha litoral 500 pés no ajuste no 019. Vamos ter litoral 500 pés, autorizado já 28, vai reportar para 35. Litoral 500 pés. Tango Peter de Juliette, repasse a água visual com o campo. Capitão Vitor Índio Juliette para ingresso no circuito, chame todo de Salvador, frequência 118, decimal 95. Oi, Salvador, boa tarde, é o Capitão Vitor Índio Juliette. Vitor Índio Juliette, estou com embora azul, a 1 minuto de duna. Tem coisas. Mantenha ainda a espera no setor, aguarde final no 7, ou prefere fazer espera mais próximo? Vai estar aqui mesmo, que você quiser, está com a segunda guerra. Ok, caso queira, decida 1.000 autorizado, ajuste a 0.019, aguarde a autorização final no 7 para evitar a ponta simultânea. Abriu a do CCS, vai para o cruzamento da 28 autorizado, prossiga litoral. Autorizado o cruzamento final da 35, reporte na vertical do farol de Itapuã. 2835, agora já liberando 28. Vai reportar na frente de Capão, o próximo vai já. Gente, Vitor Juliette, trata agora meia milha pro Índia Serra, sinal 7 sintonizado, evitando simultâneo com o tráfego. Tem condições? 7, gente, continue agora a liberação pro Pão Juiz. 3 faladores, boa tarde, 4166, sinal 7 sintonizado. Contagem 4166, sede do tráfego avisado, cheque o trem, de pouso, pouso autorizado. Vento no 20929, ajuste ao tinto no 019. Tráfego à esquerda é um papal 32, afastado em torno de 6 milhas, ciente do seu tráfego. Aguardando o seu pouso para aproximar para a pista auxiliar 17. Tráfego à direita é um Robson 66, mantendo 500 pés no litoral de Salvador, mais conhecido como Corredor Axé. Pouso autorizado, tinto no 0, 4166. Estou todo prezado, texto no 0, no 09, centro dos tráfegos, estamos esquerda, azul 4166. Papá, Romeu Bravo, você acha no controle agora a sequência do 2 dessa morte dela? 3155, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Só mesmo, Deus. Mesmo quadro, boa tarde, que são 0, alinhar e manter. Em Juliette, pistão 17, correção. Pista 17, dentro do 0 graus, 129, pouso autorizado, baixado, travado em fábrica. Pouso autorizado para 7, pista 22. Número 629, direito via Foxtrot 1219. Número Foxtrot 219, é Fox 4166. M3-4, Zeta 120, graus 149, decolagem autorizada, pista 10. Para já 4-5, contato radar, passa posição, corre. Foi bom que está interceptado, chegada bom, foi com parte prevencida. Ajuste na altura no nosso. Passamos Victor, Indy, Juliette, Jalo 3-1, backtrack autorizado, tem um Pat 4, já está ali. Telemia 3-1-4, decorado 3-1, controle 1-2-0, décima 8, verdade? 3-0-8, boa tarde, meia 3-1-4. Assim, vai ser normal no transponder 5-4-4-6 para o Telemia 3-1-4. Chamei 6314, boa tarde, eu sou o único que responde 5446, eu sigo conforme autorizado, saí da norma, subi mantém nível 340. Gente, aciona 5446, Momo, como autorizado, obrigado, 6314. Passa 2500. 1-2-0 graus, no passo 9-8-0-9, decolagem autorizada. Autorizado, a linha em decolar, pista 1-0, voo 1-6-2-0. Mas autorizado o cruzamento do eixo da 1-0, entre Bruno e Sintra, repete o visual com a Índia com Índia. Tanto 3367 após 800 voo, alinhar e manter. Após o Renato da Gol e manter, 3367. Decolagem autorizada, vento 120 graus, 149, 2019 notinhos, autonomia e tempo de voo. Tem tipo de decolagem, vento 120 graus, 159, altíssimo 09, guardião 05. Decolado 34, controle 120, décimo 80, vou ver. 208, boa tarde. Controle gol 1620, cruza 1500 da PUCA. 1620, contato radar na decolagem, via saída PUCA, submantém nível de voo 370. Para o 370, com o 1620. Sente Guardião 05, decolado aos 35, chama o controle 120, desse modo de 0. 120, 80, Guardião 05. 4. Guardião 05, prossiga. O comando Salvador é seguindo aí para Simão Filho, 10º GBM, fazer o resgate da vítima. Guardião 05, mantendo sobre regras de voo visual, né, segundo do controle Salvador, esteja atento a tráfego 9 horas, 5.2 milhas, com o norte mantendo 810 ao Romeu 66. Guardião 5, do Romeu 66. Rapaz, meu braço é até, esteja atento a tráfego 3 horas, 5 milhas, rumo norte, passando 500 pés para o número 10, um acesso 50. 700 braços, é o braço é a terra.